Bom dia, Nova Management 251, autorizado para o Pex National Taxi. Salvador, Oxané, 6251, tá pronto pro táxi. Temos a bordo 125-25 a bordo, alterando o galeão com 4 horas de autonomia. 6251, táxi já indo, reporte pronto no ponto de espera, ajuste 1018. E ainda passaremos no ponto de espera, 1018 horas. Socorro Salvador, aqui é o TAM, Mike X-Ray Hotel. Prossiga, Mike X-Ray Hotel. Tem autorização de reboque do gate 7 para o gate 612 do pátio principal. Autorizado, espero que reboque informe ao término, Mike X-Ray. Tente informar ao término. Número 5 na linha decola, pista 1-0, vento 150 graus, 10 nós. Na 6251 na decolou 35, por favor, modifique o transponder para 5521, chame o controle. 5521, confirmando a frequência do controle. 120.8, bom voo. 5521, 1208, é Oceané 6251. Controle Salvador, é Oceané 6251. Oceané 6251, multitransponder para 5521. Traz, está 5521, confirmando, 6251, curvando à direita. Pela afirmativo, Chevrolet 6251, passando 2.200 pés, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da EL. Afirmativo, 360 da EL, a 251. Seria possível voarmos direto Leda ou 6251? Tá autorizado, 6251, direto Leda após Leda Bridge. Obrigado, Leda da presente, depois Bridge, 6251. O Xaname é 251 no Xame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 251, 3325, Xaname é 251. 10749, sexta Fox, 4.4, dia 540, agora. Bom dia, autorizado Guarulhos, nível 340, via uniforme do Luna 6. Na cola da pista 1-0, primeira curva direita. Saída da El, Leda após Leda Bridge. Controle 120, décima 8, agora transponder. Autorizado Guarulhos, 340, foi eu que estou no 6. Saída da El, Leda, retorno da 10, curva direita. Depois Leda Bridge, 208, controle, mandando transponder. Não, correto. Deixa eu parar, puxa essa na minha. Transponda 5535.